Fecheiros 74, capítulo 41. A música e os seus encantos. Roger Mackenzie atravessou pela multidão, fazendo meneios de cabeça aqui e ali a rostos familiares, mas continuou a andar decididamente, evitando qualquer tentativa de conversa. Não estava com vontade para conversar. Brianna saíra para amamentar o bebê e, embora lhe sentisse a falta, estava satisfeito por ela estar fora de vista de momento. Não gostava nem um pouco do tipo de olhares que ela andava a atrair. Os que eram dirigidos ao seu rosto eram de admiração, mas suficientemente respeitadores. Mas ele apanhara o filho da mãe do Forbes a fitá-la por trás, com uma expressão semelhante à que os cavalheiros dirigiam à deusa de mármore nua do relvado. Ao mesmo tempo, estava bastante orgulhoso dela. Estava deslumbrante no seu novo vestido e ele sentia uma agradável sensação de posse quando olhava para ela. Mesmo assim, o seu prazer era ligeiramente estragado pelo inquietante pensamento de que ela parecia pertencer ali, senhora de todo aquele... No entanto, uma escrava passou apressada por ele, as saias cingidas por um dos braços, enquanto se dirigia para a casa com uma cesta de pãezinhos frescos, equilibrada na cabeça e outra sob o braço. Quantos escravos é que Jocasta tinha? Questionava-se. Claro, só isso já colocava a ideia de Brianna herdar River Run fora de questão. Ela não iria pactuar com a posse de escravos. Jamais isso aconteceria. Nem ele. Mesmo assim, era reconfortante pensar que não era apenas o seu próprio orgulho que impedia Brie de aceitar a herança que tinha por direito. Captou o lamento fino de um violino que vinha da casa e sentiu os ouvidos aguçarem-se com o som. É claro que haveria música na festa. E, com sorte, algumas canções novas que ele não conhecia. Começou a atravessar o terraço na direção da casa. Não tinha um caderno de anotações consigo, mas certamente Ulisses lhe arranjaria alguma coisa. Inclinou-se para a senhora Farquhar Campbell, que parecia um particularmente horrível, mas caro, abajur de seda rosa. Estacou para que ela o precedesse ao entrar na casa, mordendo a parte interna das suas bochechas, quando a amplitude de 1,20 m da sua saia se prendeu momentaneamente na passagem de 90 cm da porta. Mas ela virou-se habilmente de lado e andou como um caranguejo, conseguindo entrar no vestíbulo. Roger seguiu-a a uma distância respeitável. O violino emudecera, mas ele podia ouvir o som fanhoso e as batidas de instrumentos a ser manuseados e afinados nas redondezas. Estavam no salão grande, cujas portas duplas podiam ser abertas de par em par e permitir que os dançarinos avançassem para o vestíbulo quando chegasse a hora. De momento, estavam apenas alguns convidados no salão a conversar descontraídamente. Roger passou por Ulisses, que estava junto à lareira, imaculado na sua peruca e libré verde, com um ar impassível, enquanto supervisionava duas criadas a prepararem uma taça gigantesca de ponche de rum. Os seus olhos saltaram automaticamente para a porta, registaram a presença e a identidade de Roger. Depois retornaram aos seus afazeres. Os músicos estavam reunidos no outro extremo do salão, lançando ocasionais olhares sedentos à lareira, enquanto aprontavam os instrumentos. Com que nos vai brindar hoje? Perguntou Roger, parando ao lado do violinista. Sorriu quando o homem se virou para ele. Evie, with the crook hat? Ou talvez Shawnee Bui? Por Deus, nada sofisticado, senhor. O maestro do pequeno grupo, um irlandês, que se parecia com um grilo, cujas costas arqueadas contrariavam o brilho dos seus olhos, agitou a mão numa cordial troça da sua diversificada equipa de músicos. Não pretendemos ir além de gigas e reels. E as pessoas que estiverem a dançar também não, acrescentou de forma prática. Afinal, não estamos nos salões de baile de Dublin, nem de Edenton. Um bom violinista consegue mantê-los satisfeitos. E esse violinista seria o senhor, certo? Perguntou Roger com um sorriso, indicando com a cabeça uma caixa de violino rachada que o maestro tinha colocado sobre uma estante, cuidadosamente fora do alcance, onde não pudessem pisá-la ou sentar-se em cima. Eu próprio, confirmou o cavalheiro com uma graciosa reverência. Chamo-os Hanlon, senhor, um seu criado. Muito obrigado, senhor. Roger Mackenzie, de Fraser's Ridge. Ele correspondeu à reverência, apreciando a antiga formalidade, e apertou rapidamente a mão de Hanlon, tendo cuidado com os dedos distorcidos e as articulações nudosas. Hanlon apercebeu-se do cuidado dele com a mão artrítica e fez uma breve careta de desaprovação. Ficarão bem com uma gota de lubrificante. Ah, isso é que ficarão. Hanlon fletiu uma das mãos experimentalmente. Depois deu um piparote no ar com os dedos a descartar a questão e fixou Roger com um olhar radiante. E o senhor? Senti-lhe os calos nas pontas dos dedos. Provavelmente não é violinista, mas toca algum instrumento de cordas. Não toca? Só para passar o tempo. Nada como os senhores. Rogers fez um meneio de cabeça na direção do grupo, o qual, agora mais espalhado, exibia um violoncelo desgastado, dois altos, uma trombeta, uma flauta e algo que ele pensou que deveria ter começado como um chifre de caça, mas teria sido melhorado com o acréscimo de várias estranhas voltas de tubos que se projetavam em diferentes direções. Hanlon analisou astuciosamente, avaliando a largura do seu peito. Escutem a voz dele. Claro, o senhor é cantor, não é, senhor Mackenzie? A resposta de Roger foi interrompida por uma sonora batida e um doloroso som fanhoso atrás dele. Girou nos calcanhares e viu o violoncelista inchando sobre o seu instrumento como uma galinha, com um pintainho para o proteger de danos maiores, pelo cavalheiro que tinha dado descuidadamente um pontapé no instrumento ao passar. — Toma atenção! — exclamou o violoncelista, bêbado desajeitado. — O intruso, um homem entroncado num uniforme da marinha, olhou ameaçadoramente para o violoncelista. — Você ousa falar comigo? O seu rosto estava afogueado com um vermelho doentio e ele cambaleava ligeiramente. Roger conseguia sentir o cheiro dos vapores de álcool a uma distância de 2 metros. O oficial apontou o dedo para o violoncelista e parecia estar prestes a falar. A ponta cor-de-rosa da sua língua apareceu entre os dentes, mas nenhuma palavra foi pronunciada. As suas faces arroxeadas estremeceram durante um momento, depois ele desistiu, girou nos calcanhares e saiu apressadamente, mudando bruscamente de direção para evitar um encontrão com um criado que carregava uma bandeja de bebidas e ricocheteando na ombreira da porta quando passava ao corredor. Tenha cuidado, Sr. O'Reilly, disse Chamos Hanlon secamente ao violoncelista. Se estivéssemos perto do mar, eu diria que haveria um gangue de marujos à sua espera, assim que pusesse o pé fora de casa. Como tal, não me admiraria se ele lhe preparasse uma armadilha com um arpão ou algo do género. O'Reilly cuspiu eloquentemente no chão. Eu conheço, disse ele com desdém. Chama-se Wolf, como lobo. Cá para mim é mais cão do que lobo. E cão rafeiro, por sinal, está bêbado que nem um cacho. Não se vai lembrar de mim daqui a uma hora. Hanlon semicerrou os olhos, pensativo, para a porta pela qual o tenente desaparecera. Bem, pode ser, concedeu. Mas eu também conheço o cavalheiro e acredito que a sua mente é mais aguçada do que o seu comportamento sugere. Ficou parado por um instante, batendo com o arco do violino pensativamente na palma da mão e depois virou-se para Roger. Fraser Ridge? Foi isso que o senhor disse? É parente da senhora Cameron? Ou senhora Innes? Assim devia dizer, corrigiu-se. Sou casado com a filha do Jamie Fraser, disse Roger pacientemente, tendo descoberto que essa era a descrição mais eficiente, uma vez que todo o condado parecia saber quem era Jamie Fraser, além de evitar mais perguntas sobre as próprias ligações familiares de Roger. Uau! Exclamou Chamos, parecendo visivelmente impressionado. Muito bem, então. O que raio é que aquela erva daninha está a fazer aqui? Perguntou o violoncelista, ainda a olhar furiosamente para o lugar por onde o oficial desaparecera. Deu umas palmadinhas amáveis no seu instrumento. Todos sabem que ele queria casar-se com a senhora Cameron e meter as mãos em River Run. Como é que ele tem a lata de aparecer aqui hoje? Talvez tenha vindo para mostrar que não guardou ressentimentos, sugeriu Roger. Um gesto civilizado. O melhor vence isso tudo, não é? Os músicos abafaram uma risada de desdém diante desta sugestão. Talvez, disse o flautista, abanando a cabeça sobre o seu instrumento. Mas se você for amigo do Duncan Innes, diga-lhe para tomar cuidado quando estiver a dançar. Sim, faça isso, concordou Chamos Hanlon. Vá até lá, meu jovem, e fale com ele. Mas não deixe de voltar aqui. Fez sinal ao criado que servia bebidas e agarrou agilmente numa taça da bandeja que lhe era apresentada. Levantou-a numa saudação, rindo para Roger por cima da borda. Talvez você saiba uma ou duas canções que sejam novas para mim. Capítulo 42. O amuleto de Acil. Brianna recostou-se na poltrona de couro diante da lareira, amamentando Jamie, enquanto observava a sua tia-avó aprontar-se para o casamento. O que acha então? Perguntou Faedes, mergulhando o pente de prata num pote de pomada. Prendo em cima, com os caracóis no alto? A sua voz era esperançosa, mas cautelosa. Ela desaprovava abertamente a recusa da sua patroa em usar uma peruca. E faria todo o possível para criar um efeito igualmente elegante com o próprio cabelo de Jocasta, se tivesse permissão. Disparate, disse Jocasta. Não estamos em Edimburgo, menina, muito menos em Londres. Reclinou-se para trás, a cabeça erguida e os olhos fechados, aquecendo-se ao sol. A luminosidade brilhante da primavera despejava-se pelas vidraças, lançando reflexos do pente de prata e transformando em manchas escuras as mãos da criada sobre a nuvem do brilhante cabelo branco. Talvez não, mas também não estamos nas Antilhas Selvagens, nem no interior, retorquiu Faedes. A senhora é a dona da propriedade. É o seu casamento. Todos vão olhar para si. Não vai querer envergonhar-me, usando o cabelo solto nos ombros, como uma índia, e todos pensarem que eu não sei fazer o meu trabalho. Por amor de Deus! A boca larga de Jocasta contorceu-se com um humor irritado. Penteia de forma simples, por favor, presos atrás e em cima, com as travessas. Talvez a minha sobrinha te deixe exibir os dotes no cabelo dela. Faedes lançou um olhar semicerrado por cima do ombro para Brianna, que apenas lhe sorriu e abanou a cabeça. Ela usara uma touca adornada com rendas, em nome da decência pública, e não estava disposta a penteados elaborados. A criada bufou e retomou a sua tentativa de convencer Jocasta. Brianna fechou os olhos, deixando a amistosa altercação recuar para o pano de fundo da sua mente. O sol, agradavelmente quente, penetrava pela janela e caía a seus pés. E o fogo ronronava e estalava nas suas costas, abraçando-a como o velho chale de lã que ela enrolara à volta de si própria e do pequeno Jem. Além das vozes de Jocasta e Faedre, ela conseguia ouvir o zum-zum-zum da casa, no andar de baixo. Cada aposento estava apinhado de convidados. Alguns estavam hospedados em propriedades próximas e tinham vindo para a festa. Mas havia muitos que estavam hospedados em River Run, ocupando todos os quartos, com hóspedes a dormir aos 5 ou 6 numa cama, e outros em camas de armar, em tendas erguidas junto às margens do rio. Brianna olhou para a enorme cama de baldaquim de Jocasta, com inveja. Entre as exigências da viagem, Jamie e a lotação esgotada de River Run, ela e Roger não dormiam juntos há mais de uma semana e provavelmente não o fariam até regressarem a Ridge. Não é que dormirem juntos fosse a sua principal preocupação, apesar de ser muito bom. A sucção da boca do bebê na sua mama levantava uma série de necessidades não maternais noutras partes, que requeriam tanto Roger como um pouco de privacidade para as satisfazer. Haviam iniciado algo promissor na noite anterior na despensa, mas tinham sido interrompidos por um dos empregados da cozinha que entrou para procurar um queijo. Talvez o estábulo? Ela esticou as pernas, os dedos dos pés curvados, e ficou a pensar se os cavalariços dormiam no estábulo ou não. Bem, usarei os brilhantes, então, mas só para agradar-lhe. A voz bem-humorada de Jocasta arrancou-a da sedutora visão de uma baia escura, forrada de feno, o corpo de Roger, pernas nuas, quase invisíveis na penumbra. Ergueu os olhos da bem-aventurada atividade de Jamie, para onde Jocasta estava sentada, no banco da janela, com a luz da primavera que atravessava o caixilho, a recair-lhe em cheio sobre o rosto. Ela parecia distraída, pensou Bri, como se ouvisse algo débil e distante, que somente ela conseguia ouvir, talvez o ruído dos convidados no andar de baixo. O burburinho na casa fazia com que se lembrasse das colmeias da sua mãe no verão. Um rumor que se podia ouvir, encostando o ouvido a um dos troncos da colmeia, um som distante de atarefado contentamento. O produto deste enxame, em particular, era a conversa em vez de mel. Embora a intenção fosse semelhante, o acumular de reservas para sustentar as pessoas através dos dias insossos e insípidos de privação. Já está bom, já está bom. Jocasta agitou a mão, dispensando Faedre, e levantou-se. Continuou a gesticular para mandar a criada para fora do quarto. Depois ficou parada, a tamborilar os dedos impacientemente na mesa, de certeza a pensar noutros pormenores que deveriam ser providenciados. Jocasta franziu as sobrancelhas e pressionou 2 dedos na testa. Está com dor de cabeça, tia? Brianna manteve a voz baixa, para não perturbar Jamie, que estava quase a dormir. Jocasta deixou cair a mão e virou-se para a sobrinha com um sorriso leve e amargo. Não é nada. Sempre que o tempo muda, a minha pobre cabeça ressente. Apesar do sorriso, Brianna via pequenas rugas de dor nos cantos dos olhos de Jocasta. O Jem está quase a terminar. Vou buscar a mamã. Está bem? Ela pode lhe preparar um chá de ervas. Jocasta abanou a mão, eliminando a necessidade, tentando afastar a dor com visível esforço. Não é necessário, amo Irnin. A dor não é muito forte. Esfregou as têmporas, tendo cuidado com o penteado, o gesto contrariando as suas palavras. A boca de Jamie soltou-se com um pequeno pop leitoso e a sua cabeça girou para trás. A curva do braço de Brianna estava quente e suada, onde a cabeça do bebê estivera apoiada. A sua minúscula orelha estava vermelha e dobrada. Ela ergueu o corpinho inerte e suspirou de alívio quando o ar frio lhe atingiu a pele. Um leve roto borbulhou do bebê com uma regurgitação de excesso de leite e ele deixou-se cair no seu ombro como um balão parcialmente cheio de água. Está satisfeito, não é? Jocasta sorriu, os olhos cegos voltando-se para eles com um leve ruído. Como um tambor, assegurou-lhe Brianna. Deu umas palmadinhas nas costas do filho, por precaução, mas não ouviu mais do que a sua respiração suave, cheia de sono. Levantou-se, limpou o leite do queixo do bebê e colocou-o de barriga para baixo, no seu berço improvisado, uma gaveta do chiffonier de mogno de Jocasta colocado no chão e forrado com grossas camadas de colchas e almofadas. Brianna pendurou o Shyle no espaldar da poltrona, estremecendo ligeiramente com uma corrente de ar que penetrava pelos batentes da janela. Não querendo arriscar-se a manchar o vestido novo com leite bolsado, ela alimentara Jamie de combinação e meias, e os seus braços nus estavam agora arrepiados. Jocasta virou a cabeça em resposta ao estalido de madeira e ruge-ruge de tecidos. Quando Brianna abriu o grande armário e retirou dali as duas anáguas de linho e o seu vestido, alisando a macia lã azul clara com satisfação, ela mesma tinha tecido a lã e desenhado o vestido. Embora a senhora Bug tivesse fiado a lã, Claire a tivesse tingido com índigo e saxífraga e Marsali tivesse ajudado a cozê-lo. Queres que eu chame a Faedra outra vez para te ajudar a vestir, querida? Não, não é necessário. Eu consigo se a tia me ajudar com os cordões. Pode ser? Ela não gostava de solicitar os serviços dos criados, não mais do que o estritamente necessário. As anáguas não eram um problema. Ela simplesmente entrou dentro delas, uma de cada vez, e ajustou as tiras à volta da cintura. Mas os cordões do espartilho tinham de ser atados nas costas, assim como o próprio vestido. As sobrancelhas de Jocasta ainda eram escuras, bronze contra o claro tom de alperce da sua pele. Ergueram-se um pouco diante da sugestão de ajudar a sobrinha a vestir, mas anuiu com nada mais do que uma breve hesitação. Voltou os olhos cegos na direção da lareira, franzindo um pouco a testa. — Acho que posso. O pequerrucho não está muito perto do fogo, pois não? As fagulhas podem saltar. Brianna enfiou-se no espartilho, levantando os seios para dentro dos bojos ornamentados de renda que os sustentava. Depois colocou o vestido por cima. Não, ele não está muito perto da lareira, disse ela pacientemente. Fizera o corpete com barbatanas leves na frente e nos lados. Brianna virou-se ligeiramente de um lado para o outro, admirando o efeito no espelho de Jocasta. Vendo através do espelho a testa ligeiramente franzida da sua tia atrás dela, revirou os olhos para si mesma, depois baixou-se e puxou a gaveta para mais longe da lareira, não fosse o diabo de selas. Obrigada por fazer a vontade a uma velha, disse Jocasta secamente, ouvindo o som de madeira a ser arrastada. De nada, tia. Respondeu Brianna, demonstrando tanta cordialidade como desculpa na sua voz. Colocou a mão no ombro da tia-avó E Jocasta colocou a sua mão longa sobre a dela, apertando-a levemente. Não é que eu pense que sejas uma mãe negligente, disse Jocasta, mas quando tiveres vivido tanto como eu, também vais ser mais cautelosa, querida. Vi acontecerem coisas terríveis a crianças. Sabias? Informou ela, mais suavemente. E preferia morrer queimada a ver alguma coisa horrível acontecer ao lindo menino. Ela passou para trás de Brianna e correu as mãos ao de leve pelas costas da sobrinha, encontrando os cordões sem qualquer problema. Pelo que estou a ver, já recuperaste a tua silhueta, disse a velha senhora com aprovação, as mãos passando ao de leve pela cintura de Brianna. O que é isto? Bordado com lã? De que cor é? Azul escuro, bordados floridos, feitos com um algodão grosso, para contrastar com a lã azul clara. Pegou numa das mãos de Jocasta e guiou as pontas dos dedos levemente pelos bordados que cobriam cada barbatana do corpete, desde o decote ornamentado de renda até ao recorte da cintura, que caía profundamente na frente para realçar a figura esbelta que Jocasta elogiara. Brianna susteve a respiração enquanto os cordões eram atados, olhando o seu reflexo no espelho para a cabecinha do seu filho, redonda como um melão e maravilhosamente perfeita. Já não era a primeira vez que ela se questionava sobre a vida da sua tia-avó. Jocasta tivera filhos, ou pelo menos Jamie acreditava que sim, mas nunca falava deles, e Brianna hesitava em perguntar. Talvez tivessem morrido na infância. Acontecia tanto. Senti um aperto no peito só de pensar. Não te preocupes, disse-lhe a tia. O rosto de Jocasta reajustou-se numa teimosa alegria no espelho. O teu rapazinho nasceu para grandes feitos. Nada de mau lhe vai acontecer, tenho certeza. Virou-se. A seda verde do seu vestido a restolhar sobre as suas anáguas, deixando Brie novamente impressionada com a capacidade da tia em adivinhar os pensamentos dos outros, mesmo sem lhes ver os rostos. Faedre, chamou Jocasta. Faedre, traz-me o meu estojo, o preto. Faedre estava ali perto, como sempre, e com uma breve mexedela nas gavetas do armário, trouxe o estojo preto. Jocasta sentou-se com ele à sua escrivaninha.